Contando dinheiro e tacando nas potes. Queimando um dote, acendendo um pack. Com várias gostosas dentro da base. E o gelo derrete no 18. Ela de 4 geme meu voo. Ela não cansa enquanto eu não durmo. Vem jogando sul, sabe que eu sou vagabundo. Sabe que onde nós chega normal sempre para tu. Sabe que eu sou pesadelo de quem quer me ver fudido. Tem várias garrafas na mesa, gato já só confuso. E elas querem sentar só pra quem é envolvido. Eu fico disfarce na bala, bigode de traga. Quando eu passo elas joga calcinha. Ligando pra nada, gastando essa porra. Dinheiro de traga. Lourinha safada, fudendo com a tropa, rebolando essa bunda pra mim. Vivência de trás, bela gosta dessa vida. Sempre que me fez chapada de bolsa. Contando mané, crime não é o creme. Ela vou de muito, ela que quis gemer. De rádio de corte, fumando da forte. Dando fuga no pênalti, gastando dinheiro. Porque nós tem mais do que o suficiente. Isso é vivência de trap, yeah. Se entrar no caminho da tropa, sabe que nós tem muita bala no pente. Isso é vivência de trap, yeah. E da cara, mano, isso não é filme de ação. Tranquilidade independente da situação. Ela pela dor, admirando a visão. Offline dos problemas no modo avião. Canto gelo de cor, os amigos sonando escuro. Pega o endereço que o Ben já tá na porta. Fudendo que essa bandida não anda. Parece que ela consegue fuder mais de 24 horas. Gastando dinheiro, porque nós temos mais do que o suficiente. Isso é vivência de trap, yeah. Se entrar no caminho da tropa, sabe que nós temos muita bala no pet. Isso é vivência de trap, yeah. Fudendo essas partes, essa maluca louca. Fudeu com a minha mente. Que é o vapor, que é o gerente, yeah. Cria de morro, vários pipoco. Sabe que pra nós você não mente. Muito brilho na corrente, yeah. Bombei, voltei e fiz de novo. Ela falou que quer me dar de novo. Garota safadinha, brotou sem calcinha. O baile todo sabe que você é minha. Essa garota sabe que minha vivência é louca. No dia que foi me ver, operação no morro. Que eu tô perdido na porra de algum show, yeah. Atacante foi feito pra fazer gol, então deixa eu jogar. Gastando dinheiro, porque nós temos mais do que o suficiente. Isso é vivência de trap, yeah. Se entrar no caminho da tropa, sabe que nós temos muita bala no pet. Isso é vivência de trap.